boyzinho. Galera de Muruí, tamo junto! Portal do La Rocha. Aí você escolhe a melhor cor, aí você arruma o seu cabelo e sai com aquela amiga louca e diz que o bom da vida é ser solteiro. Diz que adiantou alguma coisa, procura alívio pra essa gente. Beija umas quatro ou cinco bocas com beijos que não tem gosto de vez. Aí lembro de mim, não teve jeito. Aí lembro de mim, não teve jeito. E essa galera apaixonada, solta a voz. Deixou uma boca errada, lembrou da... Sabe se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era, aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era. Ei, paixão. Playboy. Já umas quatro ou cinco bocas com beijos que não tem gosto de vez. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou. Essa galera bebendo, solta a voz comigo assim, tá bom? Beijou a boca errada. Sabe se alguém perfeito que você não.